Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Caça-Fatos, o seu informativo, trazendo sempre as notícias mais relevantes. Eu tô aqui hoje com o Felipe. E aí, galera? Tô aqui com o Gui. E aí, pessoal? E tô aqui com o Heitor. Olá! E roda a vinheta. Explosão, tiros, bombas. Falso policial trabalha 3 anos na PM sem ser descoberto pelos colegas. Urso deixa floresta e mergulha em piscina. Alemanha 7, Brasil 1. Meus caros caça-fatinhos, a gente tá aqui de volta. Faz um tempão que a gente não grava um caça-fatos, né? Na verdade, faz um tempo que a gente não grava um que vai pro ar, porque a gente tem uns gravados aí que, pelo amor de Deus. É tipo. Ai, ai. Não vai pro ar assim como o programa que a gente tava citando. Vocês nunca saberão o que a gente tem pra dizer sobre 50 tons de cinza, um cara que fica espirrando e sobre Chaves. Sobre Chaves. Ou não, o projeto 50 Tons de Gui tá de pé aí, tá, já separei o áudio dele pra fazer uma edição. Ele já fez a promessa que ia regravar tudo, mas que ainda não cumpriu. Ele tem 4 anos pra cumprir essa promessa, ou nós vamos pedir o impeachment dele. Ô Grace, só tem uma coisa pra dizer, tá? Estagiário que não trabalha não vira efetivo não, tá? É, não vai ser efetivado não, meu jovem. O tema sobre hoje a gente vai fazer diferente, vai trazer mais de uma notícia. Foram 3 notícias que pipocaram essa semana, a gente está gravando 4 de março. Mas antes de eu falar disso, eu vou falar do tema que une essas notícias. Heitor, qual a coisa mais burra que você já presenciou na sua vida de alguém fazer? Você sabe? A ideia de gravar um podcast. Puta, esse é muito ruim mesmo. Gravar um podcast sobre Chaves ou do Espirro. Essa, eu não tava presente nessas ideias, mas talvez seja isso. A do Chaves você tava presente, sim, velho. A do Chaves você ficou empolgado, safado. É, mas depois ficou uma bosta. Olha, a ideia, a coisa mais burra que eu já vi alguém fazendo foi tentar martelar um prego com a mão. Mas acho que eu... mas eu conto essa história depois. Você tava presente no dia do pugilista? Eu vi, velho, ao vivo. Caralho, velho. Esses olhos que a terra de comer viram o sangue pingando pelo chão. Nossa. Mas a gente conta essa história num outro programa. É, as notícias que a gente vai trazer hoje são sobre pessoas burras. Eu organizei as notícias aqui na maneira que eu achei mais crescente de burrice, e a gente vai lendo elas e vai trabalhando sobre. Primeira notícia aqui, saiu aí no dia 2 de março, está aqui no site da BBC. Executivo do Facebook é liberto em São Paulo. Aqui uma notícia já sobre a liberação dele, então há de se concluir que ele foi preso, né? Vou dar uma lida aqui. O vice-presidente do Facebook para a América Latina, Diego Zodan, não sei como é que fala o nome dele, saiu na manhã dessa quarta-feira do centro de detenção provisória de Pinheiros, em São Paulo, onde estava preso desde a véspera. Antes de ser libertado, ele foi à Superintendência Regional da Polícia Federal na Lapa para procedimentos burocráticos. O desembargador Rui Pinheiro concedeu nessa manhã de quarta um habeas corpus que revoga a prisão preventiva de Zodan. Como é que se lê essa porra aqui, alguém sabe? Zodan, velho. Diego Rush. Zorda do Power Ranger. Zorda. Vou chamar ele de Zorda. Diego Facebook. Doravante será Zorda. Segundo Pinheiro, o executivo sofreu evidente coação ilegal, pois não há processo judicial nem investigação policial contra o executivo da empresa. Bom, vou pular aqui uns parágrafos, porque o Felipe me mandou notícia da liberação dele. Vamos botar aqui o motivo da burrice pelo qual ele foi preso. O Zordon foi detido em São Paulo após mandado expedido por um juiz da cidade de Lagarto, no Sergipe. S.E. Sergipe, né, gente? Eu nunca sei essas siglas. Não, é Seara. Que é o presunto com 30% menos de sódio. Boleto? Em nota, TJ local informou que se trata de um processo de tráfico de drogas interestadual em que a Polícia Federal solicitou a quebra de sigilo de mensagens no aplicativo do WhatsApp. O Facebook, no entanto, não liberou as conversas. A prisão preventiva se pautou pelo parágrafo 2º da Lei 12.850 de 2013, que prevê pena de 3 a 8 anos de prisão a quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação da infração penal que envolva a organização criminosa. Felipe, me explica aí por que, onde está a burrice dessa notícia? A burrice tá porque eles prenderam... Na burocracia? Não, eles prenderam o vice-presidente do Facebook, mas o processo é sobre o WhatsApp. E o WhatsApp é uma empresa que foi adquirida pelo Facebook, mas trabalha paralelamente. Ou seja, o CEO que foi preso não é o CEO do WhatsApp, é o CEO do Facebook na América Latina, entendeu? Tipo, prenderam o cara errado. De uma empresa, de uma outra empresa que por sinal, é do Facebook, mas não é a mesma empresa. Do mesmo dono. Podia prender o cara do Oculus Rift, né? Porque também é do Facebook é também. Tipo, tipo prender... Ou prender o cara do Instagram. É tipo... Instagram tipo... também é do Facebook? Sim. É. Instagram é do Facebook? Sim. Foi... Assim como o Oculus Rift também. O Oculus Rift eu sabia, mas o Instagram... É, do Facebook também, filho. Que absurdo. Sabe o que é do Facebook? O Facebook. Eu vendo minha informação 3 vezes pra essa empresa aí. Se não ganhar nada com isso. Pude! Mas olha só, meus caros ouvintes, isso aí seria a mesma coisa de você comprar um produto no ponto frio, não gostar dele ou ter algum problema com ele e processar as Casas Bahia, alegando que as duas são do mesmo dono. Foi isso aí o que a nossa justiça brasileira fez. Né? Infelizmente a gente sabe que a justiça brasileira costuma ser meio burra. Pelo menos ela aceitou essa semana de botar o Cunha de réu, né, no processo dele de cassação. A justiça brasileira mostrando ser muito eficaz, né? Só que não. Cara, na verdade tá se mostrando sim, se você for pensar assim, se você for olhar de... É, eficaz é... Agora, eficiência é que fodeu. Foi um juiz de lagarto. Então, tipo assim, isso prova que, tipo assim, o juiz do Cafudel do Judas pode prender o cara em qualquer lugar do país, entendeu? Isso mostra eficiência na justiça do nosso país. É, só não foi inteligente, né? É, só foi mal usado. E na real, eu acho que é o tipo de pessoa que não entende como funcionam os negócios na internet, sabe? É tipo isso. Como é que funciona as paradas dessa paragem louca que é a internet? Por isso que a internet é essa loucura, né? É tipo você pensar que o WhatsApp é a mesma coisa que o Facebook. É, afinal, entendeu? Eu acho que, inclusive, pra encerrar esse bloco, eu vou deixar uma pergunta no ar. Afinal de contas, quem entende a internet? Então vamos seguir para a nossa próxima notícia. Eu quero avisar nossos ouvintes que o nível aí de burrice ele sobe de uma vez, tá? Não é muito proporcional, não. Vocês vão ver que tem uma diferença. Vocês vão ter uma diferença gritante aí. A gente não deixou a meta aberta, mas ele atingiu a meta e dobrou a meta. Essa notícia aí agora está no HuffPost Brasil. Ela aí também, notícia bem nova, do dia 24 de fevereiro de 2016. Obrigado, Heitor, por não trazer pra gente uma notícia de 2010. Parabéns. Me dou. A minha notícia é mais recente que todas, porque ela é onipresente. Se fode aí. Se você tá dizendo... Grupo homofóbico tenta sabotar a baile LGBT e acaba financiando o evento. Duas vezes. Ó, a tentativa de um grupo conservador em sabotar um baile para jovens LGBT acabou se tornando combustível para que organizadores arrecadassem 3 vezes o valor necessário para o evento. A organização australiana Minus 18, que organiza um baile de gala para adolescentes desde 2010, organizou uma campanha de financiamento coletivo para cobrir o custo de parte da comemoração. Segundo a organização, a festa é uma oportunidade para jovens com menos de 21 anos vestirem o que quiserem e irem com quem desejarem e serem eles mesmos. Bom, já vou dizendo aí que a galera não conhece, fora do Brasil não conhece, Calorado na Fafiche, né? Onde você pode fazer tudo isso. Inclusive ficar nu, totalmente nu. Existem fotos, Heitor. Eu não tava lá. Perdeu. Nunca fiz. Pois é, deu mole. Eu também não, porque eu dormi quando eu fui. Você foi da letra, Sul. Nem foi a mesma. Foi aí que o grupo conhecido como Coalizão para Impedir Escolas Seguras entrou em ação. De acordo com o blog Lado B, o grupo se opõe a uma iniciativa do governo australiano chamada Safe Schools Coalition, criada para promover a inclusão e igualdade nas escolas para alunos e funcionários LGBT. Em sua página no Facebook, a entidade pediu que todos os entusiastas da causa comprassem um ingresso que são pessoais, intransferíveis e não podem ser reembolsados. Assim, quanto mais ingressos eles venderem para a gente, mais jovens nós protegeremos, afirmou a postagem. Felizmente, não foi bem assim. A iniciativa do grupo em sabotar o evento, no entanto, teve efeito contrário e aumentou bastante o acesso à página da campanha de financiamento coletivo. Com a arrecadação, foi muito acima do previsto, inclusive com o apoio de grupos que pretendiam boicotar o baile, todas as entradas para o evento serão gratuitas. Isso mostra apenas que organizações como a LC estão lutando uma batalha perdida, disse o presidente da Minus 18, o presidente Mick Scott, ao jornal Guardian. Então é isso, gente. Basicamente aí, o texto ficou grande, pode ter ficado confuso, mas rolou um financiamento coletivo para a festa. A galera tentou sabotar comprando, tipo assim, vão comprar todos os ingressos para ninguém ir. Eles deram muito... Todas as cotas do financiamento. É, aí eles deram muito dinheiro pra quem tava fazendo a festa, a galera falou assim, ah, beleza, vou fazer uma festa melhor e de graça agora. Nessa notícia não fala, mas terão duas edições por conta disso. Terá uma edição agora, no primeiro semestre, como assim, com esse dinheiro também vai realizar uma segunda edição no final do ano. Parece que o jogo virou, né? Não, lembra quando eu falei que parecia que o pessoal não entendia, quando o juiz não entendia a internet? Isso era um grupo inteiro sem saber como é que funciona a internet. É muita gente sem saber. É tipo o cara do Chris lá, falando pra galera não mandar comentários pra ele, entendeu? Tipo, meio que eles não sabem como é que funciona as coisas. Não, mas ele não é burro, ele só é inocente. É verdade, o Chris foi inocente, essa galera foi... É, será que no meio desse tanto de reacinha não tinha nenhum adolescente que sabe como é que funciona o Kickstarter? Não, quer dizer, provavelmente eles tinham, mas eles estavam controlados pelo poder da massa, fraga. Ou então alguém que gastou seu dinheiro pra comprar no Kickstarter do Mighty No. 9 e ele falou assim, ah, esse negócio de Kickstarter não dá nada não, gente. É, claramente, claramente não funciona. Gui, o que você tem a dizer sobre isso? Você tá caladinho aí? Cara, eu me perdi. Eu tava vendo esse negócio aqui. Então assim a gente encerra esse nosso segundo bloco e vamos pra nossa última notícia sobre nossa notícia sobre gente burra. De café, vale de favela. Gui, vou conversar com você então pra você não se perder dessa vez. Tá, não vou ver notícia de fora aqui de super-herói. Por que você tá fazendo isso? A concentração. Desculpa. Estagiário safado, velho. Fica navegando aí na internet na hora de trabalhar. Ah, é. Só porque você trabalha com internet, significa que você pode ficar em qualquer internet enquanto você tá trabalhando. Uai. Você fica nas internet certas. Deixa que ninguém me pegue, o que é isso? Só que agora você foi pego, né, mocinho? Então, Gui, esse domingo a gente teve um evento que... parou a internet, né? Matou muitos memes. Você sabe qual que foi? Sim, finalmente, né? O Leonardo DiCaprio ganhou o Oscar, que ele não ganhou em todas as outras indicações, né? Inclusive, muitos achavam que ele nem ia ganhar esse Oscar nesse filme, porque ele já tinha feito filmes muito melhores. Segundo Sim, a população, eu era né? É, eu era esse também, velho. Achei que o menino da Garota Dinamarquesa merecia mais. Eu acho que não, porque ele fez a mesma coisa que ele fez no ano passado. Nem foi, cara. Não, ano passado ele fez Stephen Hawking, agora ele fez uma mulher. Não, eu a questão que eu falo é tipo assim, a coisa dele é tipo, de pegar o personagem dele e submeter numa coisa meio que difícil, entendeu? Tipo. É, então se torna ele bom. Tipo, de transformação. Mas se torna ele bom, não ruim. E, o DiCaprio teve, tipo, sei lá, ele perdeu peso, ficou... comeu o fígado cru é que, e desculpa, ele é vegano. O Christian Bale perdeu lá pro... Ele não conseguiu ganhar pro Clube de Compras Dallas. O Christian Bale, tipo, tá mó fortinho por causa dos Batman, mas, tipo, ficou uma magricela e com uma barriguinha, tipo, de gente não saudável. E não ganhou nada. Quem ganhou naquele ano? Ah, ó, qualquer pessoa aí. Qualquer pessoa. Eu fiquei puto. Clube de Compras Dallas não foi ano passado? Não, foi ano retrasado. Não, faz... Eu foi acho. Retrasado. É, foi depois do Batman. Inclusive, o Clube de Compras Dallas está disponível no Netflix. De café, vale de favela. Então a gente teve o Léo aí ganhando o tão sonhado Oscar, né? Matou a maior quantidade de memes aí. Foi o maior genocídio de memes da história. Ele que mobilizou a internet durante muito tempo. E aí imagina só se ele perdesse essa estatueta. Na primeira noite. E essa aí é a nossa notícia. Saiu aí no O Dia. Tá aqui, Leonardo DiCaprio esquece a estatueta do Oscar em restaurante. Faz todo sentido do mundo isso. Ele tá acostumado a não ter um Oscar. O DiCaprio, vale de favela. Ator saiu sem o prêmio de uma comemoração depois da cerimônia, mas foi salvo por alguém que lhe devolveu. Leonardo DiCaprio comemorou tanto seu primeiro Oscar no último domingo que acabou esquecendo a tão sonhada estatueta na saída de um restaurante. Após a premiação, o ator marcou presença na tradicional festa pós-Oscar, depois seguiu para um restaurante para uma reunião mais íntima com os amigos. Na saída do local, DiCaprio foi flagrado pelo site TMZ entrando no carro rodeado de fãs e fotógrafos. Mas logo em seguida alguém aparece entregando uma garrafa de champanhe para ele e depois a tal estatueta dourada. Você quer isso aqui? Você quer isso aqui? Perguntou o homem. O ator respondeu: entregue ao Dan, e apontou pro cara que estava sentado no banco da frente. Indicado ao Oscar 6 vezes, Leonardo DiCaprio finalmente levou seu prêmio troféu na categoria de melhor ator para seu papel em O Regresso. Ele bateu nomes como Bryan Cranston de Trumbull e Matt Damon de Perdido em Marte. Deram velho. O Oscar a Leonardo DiCaprio 2 vezes. Em um dia. Ah, é verdade, velho. Ele queria tanto que ele esqueceu pra ele ganhar de novo. Cara, isso pode ser levado pra uma veia filosófica, entendeu? Nasce outro meme, mas um meme pode nascer. Porque, pensa o seguinte, Foucault disse uma vez, ó, pra você ver, eu vou falar uma frase e a gente só vai trocar uma palavra, tá? Tá, ok. O diploma serve apenas para constituir uma espécie de valor mercantil do saber. Isso também permite que os não possuidores acreditem que não têm o direito de saber ou não serem capazes de saber. Todas as pessoas que adquirem um diploma sabem que de nada serve, não tem conteúdo, é vazio. Enquanto abatidos, os que não têm diploma dão-lhe um sentido pleno. Acho que o diploma foi feito precisamente para os que não têm. Troca a palavra diploma por Oscar e aí tudo vai fazer sentido, entendeu? Tipo assim... Não, porque o Oscar não fala sobre saber. Não, mas é só você trocar o Oscar. Então, tipo assim... Tem que abstrair. Então, você é de humana, você consegue. Ele é o melhor ator. Se ele não tem o Oscar, não. Ele não é o melhor ator, entendeu? Então, tipo assim, ele precisa ter o ator pra que as pessoas que não têm Oscar falem, porra, ele é um ator porque ele tem um Oscar. Mas ele sabe que, no fundo, o Oscar não tem sentido nenhum. É só um pedaço de ouro. Entendeu? Cara, um pedaço de ouro tem muito sentido pra mim. Mas na verdade o Oscar não é de ouro maciço, ele é tipo folheado a ouro. Certo, tá bom. Sim. Ah, tô aceitando. Eu aceito. Então, tipo assim. Me dá um Oscar pro melhor podcast. É, acho, cara, que a gente não vai ganhar esse, hein? Eu só acho. Não, a gente pode ganhar um Oscar pro melhor podcast chamado Pub de Ideias. Esse sim tá no papo. Se existir uma tal premiação. Ah, velho. Vocês ficam falando de Oscar, eu queria muito um troféu imprensa. Já pararam pra pensar que o cara que devolveu o Oscar pra ele perdeu a chance de fazer a melhor piada do mundo? Que era chegar lá na porta do carro e gritar "And the Oscar goes to" e entregar pra ele de novo? Nossa! Perfeito. Esse cara vai ouvir nosso podcast e vai ficar triste o resto da vida. Tem que ir lá e conversar com ele pra impedir que ele se... não se... É, ele podia ter ficado com o Oscar vendido no eBay por milhões, mas não, ele entregou... Não, velho, ele podia ter feito a melhor piada que milhões nenhum paga. Fih, ele podia ter virado um meme, assim, eterno, entendeu? Então é porque seria. É, eterno por um dia, que é assim que memes duram na internet. Ah, ninguém mais lembra da Glória Pires. Que isso, cara? Ela curtiu o tweet. A gente comentou antes da pré-gravação aqui. A Glória Pires curtiu o tweet lá do Felipe. Eu não sei se foi ela, pode ter sido. Finge que a gente esqueceu dela. O de cabra, vale de favela! Então segue a próxima notícia aí. Não, são só essas 3 notícias. E a gente acabou, durante a notícia, a gente descobriu que são 2 pessoas muito burras. Uma é o Leonardo DiCaprio e o outro é o cara que não fez a melhor piada do mundo. Esse cara é o cara mais burro. Ou pelo menos agora vai se sentir. Agora ele vai se sentir o cara mais burro do mundo. Mas então, gente, vocês sabem quem que é mais burro que todas essas pessoas aí? Eu? Sim. Nós 4 que estamos aqui até de madrugada, tem todo mundo que acordar cedo, a gente tá aqui gravando podcast, velho. Podcast? Pra 300 pessoas. A gente já pode dormir, né? A gente vai aqui encerrando o Caça-Fatos, a gente teve aqui com o Felipe. E fala, galera. Ai, gente. A gente teve aqui com o Heitor. Beijos, valeus, falous. E a gente teve aqui com o Gui. Tchau, tchau, galera. Eu sou o Lucas, esse foi mais um Caça-Fatos. Não se esqueçam de enviar seus e-mails, seus comentários aí. Nosso e-mail é contato@pubde10.com.br, ou você pode mandar alguma coisa nas nossas redes sociais ou na própria página do site. É isso aí, galera. Um abraço e até mais. Não conta como notícia burra o Bolsonaro como candidato à presidência, não? And the Oscar goes to Leonardo DiCaprio. Opa, garçom, faz o favor aí. Essa rodada de ideia pra todo mundo aí. Bom, essa é a nossa primeira sessão de recados. Basicamente, nós vamos fazer um apanhado aí de nossos primeiros 9 episódios sobre diversos assuntos. Selecionamos aqui 3 comentários, nossas infinidades de cartas e e-mails que recebemos. Infinitos. Que não chega a inteirar uma mão inteira. Então, se vocês querem continuar ouvindo a sessão de comentários e e-mails, só mande um recado pra gente ali na caixa de comentários do site, no nosso e-mail, manda uma mensagem no Twitter ou mesmo no Facebook. Em breve a gente vai disponibilizar também um WhatsApp aí pra quem quiser mandar mensagem, imitando aí um podcast muito edificante que a gente costuma ouvir. Pois bem, nós estamos aqui hoje com o Lucas para gravar essa sessão de comentários. Ele não participou do último episódio, mas ele estará aqui para estar comentando um pouquinho mais sobre a última situação. Bom, então vamos voltar lá no primeiro episódio, desmitificando o BH, né? Faz algum tempo, né? Uns 3 meses. Lorena Oliveira, de Contagem, comentou que o Espírito Santo tem sotaque, sim, que ele é discreto, mas que ele está lá. Eu pesquisei no YouTube, eu não consegui notar a diferença. Inclusive, eu conheço muita gente de lá do Espírito Santo e, velho, não tem sotaque nenhum. É realmente igual que o mineiro, né? Lembrando a minha definição de mineiro que eu dei lá no programa, quem os ouvintes mais novos aí voltem lá, dê uma ouvida. E é a mesma coisa, inclusive o Espírito Santo é muito parecido com Vitória, é muito parecido com BH, só que tipo, parece a parte mais feia de BH. Desculpa aí, galera de Vitória, mas vocês moram num lugar muito feio. É, BH também não é uma cidade muito bonita, não. Ela tem alguns lugares bonitos, mas... alguns pontos bem estratégicos que são bonitos. Coincidência? Não sei. Mas vamos continuar. Lucas, leia nosso comentário no episódio sobre super-heróis aí. Então, vamos lá. No episódio 7, precisamos falar sobre super-heróis. A gente teve um comentário do Petrus Davi, lá de Belém. Sobre o episódio, eu creio que, como foi mencionado no episódio, foi ele que escreveu assim, nós, quando crianças, buscamos uma figura para se espelhar e usar como modelo. E minha paixão por super-heróis não é diferente. No meu caso, porém, eu os admiro pela capacidade de fazer o bem e agir sob pressão. Diversas situações, os nossos heróis favoritos se veem em desvantagens aparentemente irreversíveis e sempre presenciamos a saída deles dessa situação de forma triunfante, apesar de alguns casos, como a piada mortal e a morte do Superman. Não entendo porque não gostam dessa segunda. Acho uma HQ extraordinária e talvez a maior batalha que o Superman já teve. Enfim, ele mandou um comentário muito legal tal e cagou todo no final, né? Mas é a opinião de cada um. Pois bem, não, quem é que não gosta da moto Superman mesmo? É você e o Felipe, né? E ninguém? Eu não ligo pro Superman, então... Pra mim, o pior arco é quando ele se divide. É pouco depois da morte do Superman, então... Nossa, quando ele se divide, fica tenso mesmo, né, cara? Petrus, quero mandar um abraço pra ele. Já gravei com ele aí já um Fora da Caixa sobre Jessica Jones. É um arroz de festa aí no mundo podcastal. Muito provavelmente você já ouviu ele em algum podcast aí desses novos. Ele tá sempre participando. Um abraço, Petrus. Obrigado pelo comentário. Volte sempre. Super bem-vindo aqui. Agora já sobre o último episódio aí que saiu há 15 dias, episódio 9, Sobrevivendo como Calouro, nós recebemos alguns comentários bem interessantes de pessoas que se identificaram com as situações que nós contamos. O Lucas não pôde participar, talvez ele possa contar um pouco dessa história aqui. O Murakami, que é um ouvinte nosso aí do outro lado do mundo, lá do Japão, ele comentou que ele nunca pisou numa faculdade. Eu não acho que isso por si só é uma coisa ruim, eu não acho que todo mundo tem que passar numa faculdade, mas eu acho que a faculdade, ela tem experiências que ela pode fornecer. Infelizmente, a maioria das pessoas acaba deixando os estudos atrapalharem a faculdade e ela acaba se tornando só uma extensão do ensino médio. E com certeza não é. Isso é muito coisa de calor, viu, gente? Mais uma acrescentando dicas aí ao nosso guia. Jamais deixe os estudos atrapalharem sua faculdade. A Isabela Aoi, aqui de Belo Horizonte, ela comentou que também passou por 2 faculdades, assim como o Felipe, que gravou com a gente, ele falou que também passou tanto por um particular quanto pública, e ela comentou um pouco sobre o trote dela. que ela também reclamou que ela ficou no sol lá do Antônio Carlos, nas maiores avenidas aqui de BH, e ela também teve que pedir dinheiro no sinal. Eu entendo isso, foi horrível. É bem humilhante, é bem saquinho mesmo, mas pelo menos tem bares e dá pra aproveitar bastante. É, eu lembro que eu pedi dinheiro no sinal também, mas o meu na época foi na Broncaran, antes do viaduto, quando ainda cruzava Broncaran com Antônio Carlos. Nossa, cara, faz tempo, hein? Porque quando eu entrei na faculdade já tinha obra pra poder mudar, hein? Quando eu entrei não tinha, então era melhor você pegar ali a Broncaran bem no sinal dele. O sinal pra entrar no Antônio Carlos era um sinal longo. E a gente ia subindo ela. E aí depois foi todo mundo pro bar. E aí depois eu também fui um cara que aplicou muitos trotes, né? Mas os trotes da física eram sempre no final da tarde, então não tinha sol tão quente assim. Mas é, eu passei por todas as fases do trote. Eu tomei trote, eu ajudei minha turma a organizar um trote. E aí eu fui participando dos trotes de outras turmas, ficando cada vez mais distante. Aí depois eu ficava sentado de longe, vendo a galera. E aí depois eu cheguei na fase que a gente vai direto pro bar. É, que também foi citado no cast. É, e depois eu desisti até de ir pro bar. É que você se cansa um dia, né? Você participou de, sei lá, quantos trotes? 50? Cara, eu não tenho ideia de quantos trotes eu participei. Eu perdi as contas quando a física passou a ter duas entradas no semestre. Nossa, cara. Você deve estar lá, estava lá 300 mil anos já. Então, esses foram os comentários aqui selecionados. Nós tivemos alguns mais, não foram muitos. Mas eu espero que vocês comentem, que vocês interajam. Nós vamos sempre responder. Sério, deixa um comentáriozinho lá, conta alguma história. A gente vai estar sempre lendo, sempre conversando por lá. Exatamente. Se vocês quiserem mandar um e-mail, vocês enviam um e-mail para... Você manda e-mail para contato@pubdeideias.com.br. E você pode nos procurar no Facebook, Pub de Ideias, uma página, assim como também no Twitter, Pub de Ideias. Tem os nossos Twitters pessoais, é @doc com H no final e @lucãos com N. É isso aí. Os outros integrantes vai estar todos os links na postagem, então é só entrar lá para poder já seguir todo mundo direto e ver o que a gente reclamando da vida em geral, porque eu só reclamo da vida no Twitter, é só isso que eu faço. Ué, mas é para isso que o Twitter serve, né? Eu imagino que sim. E pra ver se o Facebook caiu também. Ah, é uma boa função. E aí, a gente quer dizer também que a gente tá muito feliz aí com os feedbacks que a gente tá tendo. O número de downloads dos nossos programas tem subido bastante. A gente está deixando a gente muito empolgado. E aí falta só mesmo mais essa interação com vocês aí pra gente conhecer quem que tá se dispondo a ouvir essa doideira que a gente tá fazendo. Espera aí no próximo podcast, a gente tá gravando novamente uma sessão de comentários, com mais comentários, mais pessoas, ou mesmo as pessoas que já vieram. Mas então, um abraço e até mais. Valeu, falou.